continuamos com a orquestra impecável. Então, se quiser telefonar, já podem telefonar, que os telefones funcionam 02-38-43-48-00. Ou também podes ligar no Facebook Rádio Arconcelho Portugal em Festa. Essa festa vai bailar, chegou a orquestra, isto não vai parar. Curto o som, sempre a subir, com gente implacáveis, esta noite vais sair. Vem cantar, vem curtir, vem dançar e não pares de sorrir. Vem viver este sonho, esquece os problemas deste mundo tão medonho. Eu não me vou importar e nem disso quero saber.

sei se vem embrulhado ou se é novo ou usado com fita de cetim. Não vais querer esperar, porque depois de gostar vai haver festa no fim. Não mintas mais que é pecado, mostra o que tens guardado e trouxeste para mim. Agora, meu amor, estou-te a pedir por favor, só tens de dizer que sim. Fazer, encher chouriços, encher chouriços. De toda a gente a mal dizer, encher chouriços, encher chouriços. Ouve malandro, não sou como tu, não sou como tu, não sou como tu. Passas a vida a ressonar e a coçar o, e a coçar o. Epá, isto gosma está-me a coçar.

E agora vamos com Fernando Martins. Fernando Martins, que estará connosco dia 23 de março, aqui nos locais, para comer um bom cozido à portuguesa. Claro. Deixa o meu pai, tinha Silva, o seu filho, deu cabo desta rapariga, com o coça-coça. Então, se não sabem que fazer dia 23 de março, podem vir aqui, podem vir a reservar para comer um bom cozido à portuguesa. Não hesitem. Gosta de coçar nas raparigas, ai, até no meio das pernas. Senhor Silva, o seu filho, deu cabo desta rapariga, com o coça-coça dele até lhe fez crescer a barriga. O meu bicho pulsador vai daqui para acolá. Gosta de coçar as raparigas, ai que não usa sutiã. Senhor Silva, o seu filho, na cabo desta rapariga, com o coça-coça dele até me fez crescer a barriga. O meu bicho com sabor é um homem de respeito. Gosta das mulheres, sei tu é que a vontade do trabalho está feito. Senhor Silva, o seu filho, deu cabo desta rapariga, com o coça-coça dele até lhe fez crescer a barriga. O meu bicho coça-coça é um homem normal. Já dizem as mulheres todas juntas o melhor caçador de Portugal. Senhor Silva, o seu filho, deu cabo desta rapariga. Vou levar

um vazio devo de ter. Pois só assim eu consigo entender esta loucura. Porque me trata tão mal? Porque me humilha? Isto não pode ser normal. Mas basta ela sorrir para eu estremecer. Tudo o que ela fez eu já não quero saber. Esta mulher faz de mim o que bem quer. Esta mulher faz de mim gato sapato. Esta mulher faz de mim o que bem quer. Faz de mim o que bem quer e por ela ainda me mato. Esta mulher faz de mim o que bem quer. Esta mulher faz de mim gato sapato. Esta mulher faz de mim o que bem quer. Faz de mim o que bem quer e por ela ainda me mato. Será que o nosso amor foi como o vento?

Vamos fazer a festa? Pra tremer tudo, galera! Levanta a mão pra cima e bate palma, galera! Eu quero ver! Segura! Segura, Pia! Fico de fora, se saudade apertar, eu chego bem, me desmora. Nada de Cuba, eu apaixonado que deixou e o que está no a mulher que mais adora. Eu vou com tudo hoje, eu não fico de fora, se saudade apertar, eu chego bem, me desmora. Eu não fico de fora, se a saudade apertar, eu chego bem, me desmora. Nada de rouba, eu apaixonado que deixou e outro estado, a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora, se a saudade apertar, eu chego bem, me desmora. Eu não fico de fora, se a saudade apertar, eu chego bem, me desmora. Nada de rouba, o que é um apaixonado que deixou em outro estado, a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora, se a saudade apertar, eu chego bem, me desmora. Eu não fico de fora, essa saudade apertar, eu chego bem, me desmora. Nada de rouba, e é um apaixonado que deixou em outro estado, a mulher que mais adora. Hoje eu não fico de fora, essa saudade apertar, eu chego bem, me desmora. Amigas raparigas, que na ceia do Natal bateram com o peru na cara! Pá! Meu nome não é osso pra ficar na sua boca. Morde essa língua pra falar da minha vida. Sei da sua fama, meu bem, eu não sou bobo. Você é uma feia sem vergonha, rapariga. Eu até acabaria com a sua vida. Mas não precisa, você faz isso muito bem. Deve ser difícil rodar de mão em mão, cada dia no colchão. E nunca será nada por ninguém. O nome dela é Ralariga. O sobrenome é confusão. Aonde chega recalcada faz intriga. Não tem vergonha nem com dor nem coração. O nome dela é Ralariga. O sobrenome é confusão. Aonde chega recalcada faz intriga. Não tem vergonha nem com dor nem coração. Olha, rapariga, eu até acabaria com essa vida. Mas não precisa, você faz isso muito bem. Deve ser difícil rodar de mão em mão, cada dia no colchão.

vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço. Ninguém vai parar neste bailão.

magia. E depois de amanhecer, ir do teu lado eu ver nosso amor. Eu quero estar coladinha a ti, ver a noite a sorrir, ver a noite a sorrir. Eu quero estar bem pertinho de ti e dançar neste ritmo só para ti. Eu quero estar coladinha a ti, ver a noite a sorrir, ver a noite a sorrir. Eu quero estar bem pertinho de ti e dançar neste ritmo só para ti, só para ti. This party's out.

esse amor que nos juntou os corações. Tudo estava escrito e bastava o nosso olhar para sem falar dizermos vou te amar. E nessa noite nasceu um amor sem fim. Já tocavas sem parar uma quizomba para mim e acabou por ficar para recordar a nossa quizomba. A nossa quizomba, ué, a nossa quizomba, uá. Foi com ela que ao luar eu te beijei. A nossa quizomba, ué, a nossa quizomba, uá. Foi com ela que por ti me apaixonei. Zomba! A nossa quizomba, ué, a nossa quizomba, uá. Foi com ela que ao luar eu te beijei. A nossa quizomba, ué, a nossa quizomba, uá. Foi com ela que por ti me apaixonei. Essa quizomba! Gostosa morena. Dançando. A nossa quizomba, ué, a nossa quizomba, uá. Foi com ela que ao luar eu te beijei. A nossa quizomba, ué, a nossa quizomba, uá. Foi com ela que por ti me apaixonei. Zomba! A nossa quizomba, ué, a nossa quizomba, uá. Foi com ela que ao luar eu te beijei. A nossa quizomba, ué, a nossa quizomba, uá. Foi com ela que por ti me apaixonei. Essa quizomba! Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Nossa batida, tocada de tão gostosa. O ei da cama dela e o pana papagita. O seu perfume de rosa. E depois, ai depois, as baladas de amor ela cai. É assim, sempre assim. Mas com o pai agora ainda é muito mais. Ai, ai. Ela tá, tá, tá, tá, tá, maluca com o Ricardo. A sua blusa tá, tá, tá, tá mais que louca. O nosso novo beat é daí o pegador. Tá, tá, tá, tá, tá maluca. Tá, tá, tá, oh yeah. Tá, tá, tá, tá, tá maluca. Tá, tá, tá, oh yeah. Nossa batida, tocada de tão gostosa. O oi da cama dela e o parapapá agita. O seu perfume de rosa. E depois, ai depois, das baladas de amor ela cai. É assim, sempre assim. Mas conta agora ainda é muito mais. Ai, ai, ela tá, tá, tá, tá, tá maluca com o Ricardo. Subindo a sua blusa. Tá, tá, tá, tá mais que louca. O nosso novo beat é daí de boca em boca. Tá, tá, tá, tá, tá maluca. Tá, tá, tá, oh yeah. Tá, tá, tá, tá, tá maluca. Tá, tá, tá, oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Vai subindo a sua blusa. Tá, tá, tá, tá mais que louca. Com o nosso novo beat, anda aí, não quero ouvir. Tá, tá, tá, tá, tá maluca. Tá, tá, tá, oh yeah. Tá, tá, tá, tá, tá maluca. Tá, tá, tá. quem está feliz. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Não há melhor festa do mundo. Não há Portugal em festa. E agora vai chegar a nossa anedota habitual, as almas sensíveis não ouvir. Foi à farmácia, chega lá e diz: Oh Spanelli, dê-me aí uma camisa de Vênus. Ele: opá, cuidado com a língua, até razão, dê-me duas, então. Não é isso, pá, não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer, pá. Estou a dizer para tu veres como é que falas. Não é a camisa de Vênus que se diz. Ai não, Matoni. Pá, imagina que chega e entra aqui uma senhora, tu vais dizer isso, eu não sei dizer de outra maneira. Pá, é um preservativo. Ora diz, que, quem? Preservativo. Foda-se, prefiro tocar a punheta. Então, rapaz, caralho, tu és fodido, pá. Preservativo, se não disseste preservativo, não te dou. Podes pedir. E ele, pronto, vamos lá então. E ele vai a falar e entra uma senhora. A dona Natércia. Alá, dona Natércia. Alá. E o farmacêutico. Diga, então. Diz-lhe, eu quero aquilo. Diz-lhe, o quê? Não sei o que é que você quer. Oh. Alá, minha senhora. Faz favor, porque quer ir à minha frente. Diz-lhe, não, mas espero pela minha vez. Ai, puta da velha, foda-se. Aí, e diz o farmacêutico, então, pá, o que é que queres, ele? Quero pode passar, hein? Pode passar, minha senhora. E ela, não quero, eu espero pela minha vez. É da grande da puta da velha, tinha que entrar agora, pá. Foda-se. Tanto sítio no mundo, a puta da velha tinha que vir agora. Foda-se, é hora de comprar argala e o caralho, foda-se. Deu-me livre. E diz o farmacêutico, pá, o que é que queres? E diz o farmacêutico, opá, não tenho tempo todo. E ele abre a breguilha, põe a piroca de fora em cima do balcão. Quero um fato macaco para este trabalhador. Calma, que ainda não acabou. Conclusão, ele deu-lhe uma caixa de 6 preservativos. E ele, obrigado, pega em 3 e botou ao lixo. Se ele estás a botar 3 fora, ele, estou a ver se deixa o vício, que isto é fodido. Tá? E vai a sair, hein? E apareceu assim, uma máquina, mesmo à saída da farmácia, estava lá uma máquina. E ele olhou assim para a máquina. Ó, Manel, que máquina é esta? Diz ele, isso é uma máquina de diagnóstico. Diagnóstico? Que doença é essa? Rapaz, isso não é doença nenhuma, isso é assim. Tu metes aí uma moedinha. Sai um copo, vais à casa de banho, fazes xixi no copo, voltas a meter aí o copo na máquina, certo? A máquina analisa a tua urina e depois sai um relatório com todas as doenças que tu tens, ou problemas de saúde. Ou já é a máquina a substituir os médicos? Foda-se, uma livre. Eu não acredito nisto. Mas podes acreditar que é verdade. É? Eu vou experimentar. Vem o copo, vai à casa de banho. Posso meter? Não estava a falar para si, minha senhora. Às vezes a língua portuguesa é um bocado traiçoeira. Posso meter? Diz ele, pode. Ele mete o copo, a máquina começa a... Sai um relatório e dizia assim: o senhor tem uma artrite no braço direito. Uma artrite no braço direito. Ainda ontem esgalhei uma e estava bom. Isto não está bem, ó Semanel. Diz ele, mas está, acredita que tens esse problema. Olha, ó Semanel, eu vou experimentar outra vez. Moeda, copo. O senhor tem uma artrite no braço direito. Diz ele, e a filha da mãe a dar. Olha, ó Semanel, eu posso levar um copo para a minha casa para a minha mulher meijar para aqui? Já pode. Moeda, chega cá. Ó mulher, meija. Ai, tu és uma meija. E a mulher, pronto, está bem. Filho, filha, mija! E a filha, mulher e filha, ainda vou pôr óleo do carro. E eu, em vez de mijar, vou bater uma lá para dentro. Oh, abatou dele, anda, que a puta da máquina vai dar o estouro. Vem! Que eu vou foder a máquina. Chegou lá a máquina. Posso, Manel, posso meterem? Pode. Esta merda, até vai saltar os parafusos. Mete o copo, a máquina começa. Tapum, tapum, pá, pá. De lá, caralho, vai abrir. Sai um relatório com o que é que cumpri. E dizia, a sua mulher põe-lhe os cornos, a sua filha está grávida. Vá fazer revisão ao automóvel e da próxima vez toca a punheta com o braço esquerdo, que o direito tem um artrite. Está tudo bem, Portugal? Tudo preparado? Todos com alegria? Vamos à festa! Portugal, festa! Norte, sul do país, Portugal é festa. Mil sorrisos de quem está feliz. Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa. Não há melhor festa do mundo. Não há. Portugal é festa. Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor, de ouvir a tua voz, de ficar contigo a sós, nos trancar, te despir, fazer amor. Sem ter carinho, sem ter dor.

agora vamos com Chute e Pontapés, A Minha Casinha. Sabes que eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta quanto eu. Meu Deus, como é bom morar modesto, primeiro andar, a contar vindo do céu. Não paras de doer. horas que me vou para outro mundo. Já sei que mais podemos ser. Hoje ser rei é esse o teu poder. Somos mais fortes, coragem, ambição. Voamos mais alto, o meu nome é seleção. E tudo o que eu te dou, a tu me dás a mim. E tudo o que eu sonhei, tu farás por mim. Tudo o que nos dás, nós damos-te a ti. E somos Portugal. Essa força leva-me à final. Mata-me de amor e viva Portugal. Deixa-nos cantar, voar, enlouquecer. The first player to score.